Sangue, vida, corpo humano. Usa essa desculpa pra me salvar dos meus atos desumanos. E eu me ajeito nos escombros. Eu canto umas canções e tento inventar algo bom de vez em quando. Eu me esforço tanto. E sabe, ultimamente tenho me lembrado do muro da aparência, os vizinhos do lado, flores e palmeiras, brigas corriqueiras. Mas apesar de alguns pesares, como era bom meus pais sorrindo juntos na longa viagem. E se me dá saudade? E no primeiro amor chegou a intensidade. Vai seguir nessa canção. É do meu coração, não vou fingir que não. Aos 15 beijei a primeira vez. E morri de paixão se tornar a metade, mesmo sendo inteiro. Descobrir o prazer e a beleza. Deixar se machucar pela primeira vez. Tentar se desgrudar, mesmo sem saber o que e onde está. Querendo se encaixar em algum lugar. Tentando acertar pela primeira vez. A quanta intensidade a gente prova na adolescência. Muito instinto e pouca consciência. Provando o mundo a primeira vez. Eu escuto ele bate na porta. Diferente das outras histórias, um terror mais real. E agora eu já guardo algumas memórias. Já não me sinto mais o tal. Já não vejo nós como um casal. Faculdade me soa banal. Tudo parece um caos. Não me encaixo em terno e gravata. E agora tô longe de casa. Da terra vermelha e molhada. Natureza, banho de cascata. Meu Deus, que cidade grande. Com certeza tenho uma chance. Que chique a escada rolante. Mas o sonho ainda tá distante. Mas o sonho me parece distante. Pelo menos o amor parece certo. Me sinto tão melhor com ele perto. Se algo der errado eu conserto. Com todo corpo e alma eu me entrego. E sabe, o agora é pra sempre. Nada vai atrapalhar o que a gente sente. Difícil aguentar com tanta gente. Também tenho te sentido tão ausente. E foi o segundo fim dos meus pra sempre. E eu me senti sozinha novamente. Você tava lá, eu tava tão carente. Lá fui eu tentar enfrentar tudo de frente. Pensava, pra que ser assim? chegou pra mim. E eu sou grata por cantar desde criança, aprender e trabalhar naquela banda. Tive sorte também, tive esperança. E hoje em dia vejo um lado bom de todas as lembranças. De todas as lembranças. E foi num dia de chuva de manhã que me afundei num cobertor de lã. E mesmo me sentindo a vilã, me perdi e não mudei o amanhã. E eu falei, Luísa, cresça, ou então desapareça. Onde eu tava com a cabeça, me topei com o que podia. Me vi debruçada à mesa, já não era mais a mesma. Mas o meu pior momento, eu não tava sozinha. Tive alguns amigos, tive minhas amadas cachorrinhas. E até amores que eu cultivei um dia, eles foram me tirando de toda essa folia. De toda essa folia. E aí me fui de novo e me joguei no povo. Esqueci dos sufocos, sofri mas dei o troco. E eu fui voltando aos poucos, se namorei de novo, aceitei os pregos soltos. Mas voltei pra mim, eu de novo enfim. E essa é a história dos meus 20 e poucos anos. Não sou nada mais do que esse pobre ser humano. E eu sei, essa é a desculpa que de novo eu tô usando. Mas enfim, é isso mesmo. Eu me cuido e passo pano. E chega de ficar me desculpando. E hoje é por mim que eu canto. Por mim que eu canto.